Traduzido por Jean-Yves Leloup, esse Evangelho de Tomé traz máximas do autoconhecimento, mostrando que o Cristo já falava a esse assunto há muitos anos atrás. Então vamos ver que há muitas suposições, talvez os senhores conheçam outros relatos que nós não temos notícia, mas hoje iremos nos dedicar a estudar a figura da reencarnação de Allan Kardec. Nazareno, mas estão dizendo que Allan Kardec é a reencarnação de Chico Xavier, por exemplo, que Chico teria sido a reencarnação de Kardec. O que é que você acha? Meus amigos, apesar de estar provisoriamente como diretor de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal, nós somos ainda muito jovens na doutrina, temos apenas 13 anos de estudo. Não temos nenhuma autoridade para defender este ou aquele ponto de vista. O nosso orientador espiritual, que pela compaixão divina, pela misericórdia de Deus, permite de vez em quando alguns momentos de inspiração, já que nós não temos mediunidade ostensiva, nossa mediunidade é tão somente obsessiva, só serve aos obsessores. Ele me disse certa vez, Nazareno, não é importante saber se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec, porque cada um cumpriu sua missão muitíssimo bem. A pergunta que vocês deveriam estar se fazendo era por que que a espiritualidade superior nos enviou Chico Xavier depois de Allan Kardec, e não antes ou não durante. Vocês concordam que Chico foi o grande divulgador da doutrina espírita, o grande continuador da obra de Kardec? Todos aqui concordamos? Sim? 421 livros já chegaram a esse número. E alguns companheiros, nós tivemos a oportunidade de visitar uma irmã no exterior e dar algumas palestras. E eles me perguntaram, Nazareno, por que o Espiritismo só cresceu no Brasil, um país subdesenvolvido? Por que ele não floresceu na França ou na Europa? Por que o Brasil é que é o maior país espírita do mundo? Só que eu não sei. Mas eu desconfio de duas teses. A primeira, porque nós tivemos, no dia 29 de agosto de 1831, há 176 anos atrás, reencarnando um homem extraordinário, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que com um exemplo de vida, um homem público, notável, político, médico dos pobres, declara-se espírita diante de mais de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, numa época em que as casas espíritas eram apedrejadas. As pessoas saíam em procissão e lançavam rochas